vale cruel. Ontem não podia ver o céu, mas hoje renascido tenho paz. Sou redimido e aonde eu for me seguirá este amor. E amanhã, quando amanhã chegar, cheia de luz brilhar no horizonte do meu ser, contemplarei Jerusalém, que é meu lar. Este amor.